O grito da galera! Uala! É! Rebola, rebola, levantando o dedinho. Rebola, rebola, dominando esse corpinho, então. Ah! Eu quero ver tu dominar, é! Ah! O DJ já vai soltar porque tá dominado, tá tudo dominado. Gatinha dominada.